Enrola outro canudo que este fino meu é pra delira. Quer chapar com nós? Pá, vê de qual é o porquê da raiva. Droga, é o que alia nós com os playboy. Hey boy, hey boy, quer jogar dinheiro? Joga em nós. Pra nós ter tudo chique, uma caranga de assalto, vidriza o filme. Nos pano bandidão da grife, pitbull de rinha, só patife. Esse bindo pra quem vai contra a gente, calibres mais potente é quente. O cão fez o 18 pro 30, cê descarrega o pente. Você é nós, tá com nós? Peito é uma doença desde os faraós. Porra nenhuma, caminhada de extremo são fuga. Fez de nós algoz. Acharam que nós não ia derrubar a tal muralha de fartura. Promoveram a delinquência, esquivam da culpa. Agora segura. Nos jogaram em qualquer favela, num quarto de despejo. Sinto uma certa polidez no cheiro. Acho que é eminência do preconceito. Sorrateiro, peçonhosa. O sistema veio em forma de cobra, mamando no seio de nossa mãe. Com chocalho na boca, nossa tá limpo. Vai trocar de pano, abandonar o ninho. Fechadura abrindo, split, split. Quem vai ter dó de um dono de suíte? Ram, ram, ram pra fonte onde saca o dinheiro. 3 segundos, stentes, oh. Qualquer cor tem o sangue vermelho. Debaixo de 7 palmos o preconceito não foi revelado. 500 anos de atraso tem meu povo de soco atrasado. Posso ser tudo, perante o pai sou minúsculo. Mais pra bandidagem que os estudos. Pra um licor de álcool que um copo de suco. Curioso eu sou, se tô armado eu tô. Ando chapado, gravado, pra cair na certidão. Furioso eu sou, se tô armado eu tô. Ando chapado, gravado, pra cair na certidão. Às vezes anestesiado, não vou cair sozinho e solitário. Pra casa do caralho, vários aliados. Do outro lado do muro, indo de escolta pro fórum, ouvi os acusos. Todos os peritas da justiça em cima, cumprindo escolta pro juiz criminalista. Eu vejo as listras do asfalto, ouço o volume da sirene. A comitiva de blazer na Cherokee, o astro treme. Os condutores comemorando em bis. Quem é o palhaço que a perícia vai riscar de giz? O de capa preta, coletes à prova de balas. Fudeu, sou eu, desfigurado. De peito no assoalho, camburão colheu. Foram cuspindo, eu fui ouvindo tudo que já sei. Ameaças, piadinhas, caiu na própria arma, eu te avisei. Ai, não vai ter puta pra cheirar, tara pra chupar. Fazer menino, manda vaca abortar. Tem nada, restrito nas muralhas, parceiro, se for aquilo. Recomeça do grama primeiro, pode chorar, deve isso a você mesmo. Sem briga, sem arma, nada adianta ter nome, ser homem, cair nela descarregada. Eu sei que é foda, o dom que você descobre e aprimora. O estímulo por armas, joias, até com dias era cota. E você prova o amargo teor da derrota. E a amabilidade minha não vai trazê-lo de volta. Ninguém falando no crime, mas ser banido pela sociedade vai ver que não tem fim no filme. Furioso eu sou, se tô armado eu tô. Ando chapado, gravado, pra cair na certidão. Furioso eu sou, se tô armado eu tô. Ando chapado, gravado, pra cair na certidão. Tô ligado. Às vezes anestesiado, não vou cair sozinho e solitário. Pra casa do caralho, o escrivão já vai perceber. De qual é que é o meu fazer? Que eu fiz pra perturbar, fazer sangue escorrer? Soneguei impostos, trabalho sujo pra feder, confiscar. Pôr o flagrante no ar, me destroçar, desossar nas mazelas de um distrito. A consequência do desprezo faz isso. Acabou o dinheiro, o advogado te deixa pra eutanásia. Aquele capacho diplomado na vara criminal merece vaia. Brincar de medicina vai vendo, pedofilia vai lendo, etc, etc. E vai surrando o cadáver comendo, tomando Skol no odor do formal. Passo lençol no pescoço desse cu e dá um nó. O pastor te questionava, cadê sua fé? Foi abalada por nada, né? Mas se você tem arara e onça estampada no papel, tá no caminho do céu, ou na trilha secada de alguém pra ver sua mãe de véu. Eu não preciso ser hilário, até Jesus foi autuado, alferes esquartejado, o coroinha emboscado. Eu só queria o meu rolê na pan, andar no estilo mineirinho, lenço de quem e pigente do meu clã. Mas se isso for pecado, ser adolescente, pobre, querer tudo rápido. Não vou querer me ver no espelho acabado, traumático, de bruços, lágrima no salmo. Mas olha aí, quer buscar a encomenda, vem pegar aqui a fuga, maninho. Furioso eu sou, se tô armado eu tô. Ando chapado, gravado, pra cair na certidão. Furioso eu sou, se tô armado eu tô. Ando chapado, gravado, pra cair na certidão. Furioso eu sou, se tô armado eu tô. Ando chapado, gravado, pra furioso eu sou. Se tô armado eu tô. Ando chapado, travado, pra cá inocente tô. Mostra teu cisco, como é que faz? Tô ligado.